Cidade 4 Vendas, ano 7, trem Tacho, de checagem. Gostaria. Papa Tango, Golfo Mike Alpha, tráfego ajustado, autorizado, pouso, pistão 7, o vento é 130 graus 09 nós, hoje de altímetro 9020. Alpha. Zero to zero. Autorizado, aliás, decorado no 0, reta 130-099, ajuste de altímetro no 020. Nível linear, colar cabeceiro no 0, no 020, no ajuste, tá, 3230. Papá Romeu, Romeu, Romeu Golfo, recebe identificação e chegada à MAN autorizada, desça para o nível de voo 050, QNH 1020. Acima a gente, desce para o 050, na chegada MAN, Romeu, Romeu. Salvador, muito bom, bom dia. O Azul 4039 para autorização Campinas 340. Azul 4039, informação em curso Índia, pronto, cópia. Pronto, prossiga. Azul 4039, autorizado Serra Bravo, Kilo Papá, nível 340, via Upper Zulu 10. Após conforme roda do plano de voo, recorda ficha 10, primeira curva é à direita, saída da Elleida, pós-mótima, transponder 5125, frequência do controle 120.80. Sim, você foi autorizado para Campinas no nível 340. Rota conforme o plano, vai decolar da 10, curva direita, da Elleida, mótima, intercepta o plano do Lu 10. 5125 acionado, chamando controle 10080. Para o Azul 4039. Azul 4039, procedimento correto, reporte e pronto nacional. Câmara, o Azul 4039. Desenho 99, Duna, completa final do procedimento, chame Torre Salvador, frequência 98, sinal 95. 295, Oco, Torre Salvador, 299, espera um pouquinho. Salvador, muito bom dia, 299 da Gol, vai 3 minutos para o externo, baixou e chegou. 2199, autorizado pouso pistão 0. O vento é 140 graus 099 e o ajuste do altímetro no 020. 120 ajustado, livre pouso, pistão 10, vou no 20 mais 9. Com a Índia, bom dia. Confirma a nave. 6302 da hoje. 6302, acione identificação, chegada à área autorizada. Desça via chegada para o nível de voo 050, QNH1 na 020. Via para o 050, Romeu Bravo Oscar, acione identificação, chegada à área autorizada, desça via chegada para o nível de voo 070, altímetro no 020. Gol 2199, solo 212, direito no 211. 211, obrigado. Solo gol 2199, foi tua. Bom dia, Livrão. Gol 2199, prossiga táxi, Alfa Juliette, portão 06. Alfa Juliette, portão 6, 2199. A 8. 452-685, obrigado, bom dia. ...3304, vetoração para interceptar a final do procedimento ILS X-Ray da pista no zero. Curva esquerda para o A2010. Seu limite é o que é da Mike no 00 de Simbra, desce para 2000 sem restrições. That's good, heading 210 down to 2000 feet, 3304. This back correct, 2304. Romeu, Romeu Golf, confirme velocidade indicada. Arbor, Elefa, sai da Arbor, Elefa, 35135, eu fiz o controle 120 decimal 80. 0, Rafael. 63-12, reduz a velocidade de escada para 2109. 219-63-12. Romeu, Romeu Bravo Oscar, reduz a velocidade para 2209. 220, Romeu Bravo Oscar. Celeste, o gol 109 tem que ser autorizado para confim. Nível de voo 360, B, Rafa, levou conforme a agora pistola 0, curva direita, saída arco, eleva. Transponda, segundo 3. 5, controle 1-2-0-8-0, copiou o gol no 095. Gol no 095, cumprimento correto, reporte branco fracionado. Para gol no 095. solo azul 4039 na 03 para puxo 10 de acionamento. Azul 4039, ligue pushback, acionamento, recorte e pronto para o táxi. Faltará para o táxi, 4039. Delta 3304, turn left, heading 200. Romeu Golf, após toque, desça até 3 mil pés, Kenya Down no 030. Após toque, 3 mil, Romeu. Zero 05, prossiga. Reporte fora do solo, Guardião. Paulo Gol, 1372, bom dia. Uno 372, São Salvador, informação em curso Índia, pronto 4. Só Pedro. You have conditions clear, intercepted localizer at your description. Descend to 2,000 feet, connection 020, cleared, final approach procedure, ILSX Hay, runway 10, call established. Also, we are able to intercept on this heading, clear for the ILS, 3304. Control de Romeo, Romeo Golf. Diga. Se autorizado, já prossegue para 17, sem perder a ordem. 28 a bordo, 4 horas de 30 de autonomia, alterna Ribeirão Preto. No 8, desce para no 1500 pés, voe rotatória, reporte visual com campo. 1500, rotatória, reportar visual. Tráfego, posteriormente, quando autorizado, retornando para o início. Guardião 05. Dan 3304, informo que há um helicóptero da Polícia Militar entre a cabeceira e o marcador externo a 500 pés. Roger, 2304. Ela é 6312, desça para 3000 pés, QNH 1020. 3000, 6320, 6312. Guardião 05, na escuta do controle. Afirmativo, 05 na escuta. Confirma intenções. A intenção é seguir com o norte, livrando esse de aproximação e posteriormente ingressar na ProWish para resgate policial baleado em Vera Cruz. Gente, foi direto, após o marcador externo, foi direto à ilha de Veracruz. Reporte livrando a CTR. Afirmativo, reportará livrando a CTR, o Tan 3304, complete approach, tower 118, decimal 905. Tower 1195, 3304. 39, ponto esperado 10. Mantenha ponto esperado 10, 4031. CNM 32, desce para 2000, altímetro 0020, autorizado a final do procedimento ILS X-Ray 0, estabilizado. 2000, de vaccination, estabilizado, capítulo 9. Papa Romeu, Romeu Bravo Oscar, deixa sem restrições para 3.000 pés, altímetro no 020. Certo. 3.000 sem restrições no 020, Romeu Bravo Oscar. Anemia 312, reduza para 1809. 180, 6392. Papa Romeu, Romeu Bravo Oscar, reduza para 2009. 79, Romeu Bravo Oscar. And runway 10, wind is 160 degrees 08 knots, and altimeter setting 1020. Clear to land runway 10, altimeter 1020, Tan 3304. Exposição 1 hora a 4 milhas, o Romeu Romeu Gol. Mas eu estou ciente do tráfego na visual, Romeu Romeu Gol. Romeu, Romeu, Romeu, Golf, mantém a proa da rotatória, chame Torre Salvador, frequência 98, decimal 95. 118, 95, Romeu, Romeu, Golf. Papá Romeu, Romeu, Romeu, Golf, passando um parique na proa da rotatória, essa visão, vamos sair. Ciente, reporte vertical da, do pedágio da C Aeroporto, Papá Romeu, Romeu, Romeu, Golf. Vai reportar naquela posição, Romeu, Romeu, Golf. O pátio, Romeu Golf? Pátio da área, está. Voador Gol 095 para puxar de estacionamento no 08. Bom, 1095, teve pushback de estacionamento, forte e pronto para o táxi. Afirmativo, livre pushback de estacionamento, semana para o táxi, com o 095. Bono 372, puxa o acionamento no 5. Com 1372, livre pushback acionamento, reporte e pronto para o táxi. Livre, chama o táxi. Bom. Opa. Vira. Azul 4239, alinhar e manter posição no 0. Ali mantendo 1 no 0, azul 4039. Estabilizou, minha filha, canal 2. É 392, completa sinal do procedimento, chame Torre Salvador, frequência 98, decimal 95. 2900, até mais. A próxima rota, pedágio, visual da 97, Romeu Negócio. Romeu Negócio, autorizado sinal da 97, reporte na vertical do heliponto da RMA. É passar na vertical do RMAL, Romeu Romeu Golf. Azul 4039, autorizado decolagem no 0, vento 140 graus 089, ajuste no 021. Ciente, livre decolagem da pistão no 0, ajustado 1 no 021, azul 4039. Romeu, Romeu Bravo Oscar, desce para 2000, altímetro no 021, reporta estabilizado na final do procedimento ILS X-Ray, pistão no 0. Desce para 2000, no 021, reporta estabilizado, Romeu Bravo Oscar. 2 a 8, bom dia, 5 para baixo, travou o visual. Romeu, Romeu Golf, 360 pela sua esquerda, reporte interceptando. É 360 pela esquerda, reporta interceptando, Romeu Romeu Golf. Oceania 312, continue a aproximação, guardando pista livre no zero, informe o tráfego à sua esquerda, com um Alfa Charlie 90, aerocomando, efetuando 360 pela esquerda, a vertical da RMA, 2.7 milhas da cabeceira no 7, não interfere com a aproximação para o no zero. Na 312, autorizado o pouso para o no zero, vai ter 140 graus 07 nós, ajuste de altinho para o no zero 2. 21 de pouso 0, 0, 3, 1, 9. 3, 0, 1, chega em 3. 178 a bordo, 2 horas e 45 de autonomia, perna galeão, pronto, passa. 3, 0, 4, take another again. We are almost holding short terminal Juliet. We had an out signal during the final approach on 121.5. Okay, thank you. Hold short Juliet. Hold short of Juliet, 3304. Pro Tax, Gol no 372, 1032, alternado Fortaleza, 3 horas e 20. Gol no 372, Tax autorizado. Atmosfera pista 1-0 via taxiway, parte 1, taxiway Índia, campo pronto, chame torre 1-1-8, décima 9-5, ajuste 1-0-2-1. Parte Índia, ponto 0-2-9-5, olha. Nono Salvador, vou no 0-9-5 para o táxi, tá com 1-7-8, tá bom, 2 horas e 45, do meio até na Galeão. Silveira presente, modifica 1-7. 7, já tem uma aeronave na final da 1-7, segue como número 2. Mantenha no 1.500 pés, curve à esquerda, mantenha a proa do pedágio da aeroporto. Curva na esquerda na proa do pedágio, Romeu pra voz. Romeu Golf, 1.000 pés, sinal do 97 autorizado. Reporte visual com tráfego Romeu Bravo Oscar, seguindo para esse aeroporto, é um Charlie 2, 5 Bravo. Negativo visual, agora está 3 milhas da final do 97, baixa travada. Certo. Romeu Bravo Oscar na escuta? Afirmativo. Informe visual com aerocomando é na curta final da 1-7, está mantendo o meu pé na descida para a aproximação da 1-7, é o número 2. Mantém a proa do pedágio do aeroporto, aguardando instruções para prosseguir final da 1-7. É para voz, a gente vai se quadrar. Sou igual no 372.0, pronto, olha. É 312, solo aos 37, direito no 21-1. 321-1, boa. Solo 372, ponto para pronto. 1372, Aliari, manter pista 1-0. Ali, manter 1-0. Romeu Golf, tem livre pouso? Afirmo, Romeu Golf, autorizado pouso 1-7, vai ter 160 graus 099, 8-0-2-1. Tem livre pouso 1-0, 1-7, Romeu Golf. Segura Vosca, tá legal com o Romeu Golf. Confirmar o Pátio, Romeu pra Vosca? O mesmo vai pra Gardero Star. Acerte. Aguardando instruções para ingressar a final da 1-7, Romeu Bravosca. Certo, Romeu Bravosca. Tanto 3-0-4, Tex approved by Juliet. April 1 to gate 07. Roger, clear via Juliet and April to gate 7, 73304. Usada a decolagem da 1-0, vento é 150 graus 099, antes do altímetro, na 021. Iniciando, vamos lá, 372. Triple Romeu Golf, solo aos 29, direita, aerostar, estacionar a frequência ali. Voo 095, pode esperar da 1-0. Voo 095, alinhar e manter pista 1-0. Alinhar e manter pista 1-0, voo 095. Brown 10304, we're still receiving an L signal on 115. Roger, we copy the information. Right checking, thank you. 7, vento 150 graus 099, o ajuste na 021. Silveira, pouso 7, Romeu Bravosca. Romeu 372, decolado aos 30, controle 1208. 108, obrigado. Siga, 4039. Está cruzando agora o 1-0, subindo 340, autorizaria voar uma prova mais à frente, TNT. Aguarde. Antônio, bom dia, gol 1372, decolou. Fala 372, contato radar, subir mantém o nível de voo 390 e via sair da PUCA. 390 na PUCA. Azul 4039, aguarde. Aguardando, 4039, graças. Romeu Bravo Oscar, solo os 3-1, direito aerostato, com esse alívio estacionado. Do 4039, chame Recife, frequência 1251, alterno no 3325. 351, 3325, 4039, obrigado. Bono 095, decolado aos 32, controle 1208. 1208, vou 1095, cara. Bom dia, voo 9095. Voo 9095, contato radar, subir, mantém o nível de voo 360 via saída Arco. Vamos manter 360 via Arco, voo 9095. Voo 9095, voo Elefa. Voo Elefa, voo 9095. Voo 372, voe Romeu Fox 0-8. Ei, Romeu Fox 0-8, obrigado, 372. 372, Sami Recife, frequência 9545, alterna no 2000, decimal 85. 2545, 2085. Muito obrigado, um ótimo trabalho. No 3732, desça via para 2010, QNH 1021, autorizada a sinal do procedimento ILS X-Ray, sistema 0, chama estabilizado. 2000 via para ILS X-Ray, reportando a estabilidade, tá? 3732. 1095, chame centro Recife, frequência 126.0, alterna na 28.8. 360.28, bom, no canal, sem graça. Salvador, bom dia, 3179, autorização, Guarulhos, 340, Marco Índia. Bom dia, informação atualizada, Juliette, hora certa 01, hora certa 1141, autorizado Salvador, Guarulhos, nível 320, via Pedro Luna 0, até Taubaté, saída da El Leda Motiva. Decolagem vista no zero, curva à direita. Transponder 5142, controle Salvador 120, décima 8. Bruno no 60, acendo identificação, chegada Maria autorizada, desça para o nível de voo 050 via chegada, QNH 1021. Desce para 050, Camargo, voo 1160, quando possível, voo em TAP. Cabe TAP, voo 1160. Ok, autorizado em TAP, 1160. São Juliette, copia 320 Guarulhos. Copia sim, pode ir. Autorizado, Salvador Guarulhos, nível 320, via Bezulu no zero até Taubaté, saída da El Leda Motiva. Decolagem pista no zero, curva à direita. Transponder 5142, controle Salvador 120, décima 8. Ok, copiado, Guarulhos 320 aprovada, Bezulu no zero, Taubaté, da El Leda Motiva, você decola 1-0, curva direita, 5-1-4-2-2-2-0-8 no controle da 3179. Planejamento correto, são 3179, chame pronto, bom estacionamento. Muito obrigado, tenha um excelente dia. Vocês não irão interferir nessa aproximação. A gente está monitorando aqui pelo chicken, obrigado. Estabilizando no X-Ray, tá? 3732. X-32, completa sinal, chame torre 118, decimal 95. 1895, obrigado, Roger. Bom dia, TAM 3732, passando simbra visual com a 10 passando lá. TAM 3732, autorizado posto no 0, vento 130 graus, 09 mais, o ajuste de altímetro no 021. Ele me pousa no 0 com 1021, TAM 3732. Centro, Lima, Salvador, Guardião 05 já está na final para o Pouso Martins do Cúbrio, vai ficar presente, informa na regressa. Então, tá. Gente. Gente, é livre. Salvador, muito bom dia. 2196, quanto para o seu Porto Seguro 340? Fazendo 96, informação Juliette, aguarde cópia. Assistente da informação, guardando a autorização. Seria a saída de Neves? Dael. Ah, é Dael. Tá ok, obrigado. Salvador, bom dia. 7-3-7-3-2, de Vana Eco, na sua escuta. Salvador, bom dia. 7-3-7-3-2. Salvador, 7-3-7-3-2. Confirmado 219? Não, 219. Ah, 219, obrigado. 1179, seccionamento, Figueirão. Gate 1179 autorizado, 3179, chame táxi. Ok, chamada táxi, obrigado. Salvador 3732, Alfa Juliette, portão 01. Alfa Juliette, 01, obrigado. Desvio à direita, evitar formação, gol 1160, proa 080 aproximadamente 10 milhas. Frente 1160, após desvio Joiduna, desde para 2000 sem restrições, altímetro no 021, reporte estabilizado na final do procedimento e aliás, é que repita no 0. Ok, está livre o desvio após voa Duna, descendo para 2000 no 021, chamada estabilizada na X-Ray 1160. Voo 2196, copia. Pronto, cópia. Autorizado Salvador, Porto Seguro, nível 360. Saída da El, Leda, após direto Porto Seguro. Decolagem pista no zero, curva direita. Transponder 5154, controle Salvador 120.8. Matinho, autorizou. Confato lá 360, decolagem pista 10, saída da El, Leda, após queda direto Porto Seguro. Controle saída 1208, acionado 5154, transponder voo 2196. Correto, chama o próximo estacionamento, gol 2196. Vai chamar 2196. Salvador, 63102, bom dia. Direcionamento 3102, formação de leste, pronto, cópia. Afião. Autorizado Guararapes, nível 350, via rota do plano, saída Pucajamo-Caju, decolagem pista no zero, curva direita. Corrige curva esquerda após decolagem. Transponder 5152. Controle 120 desse 18. Recife, eu autorizado Recife, via rota do plano, decola na Puca, Jamaracaju, controle 208, transponder 5152. Curva esquerda após decolagem. Boa esquerda, confirma. Cortejamento correto, achanamento 312, chame pronto para o estacionamento. Chamar. Paulo Salvador, é o papapapá Mike Golf Mike, bom dia. Bom dia, papapapá Mike Golf Mike, Paulo Salvador. Ok, está estacionado para o estacionamento para o estacionamento. Confirma o setor de sobrevoo. Ah, o voo até Itaparica. Segue via litoral sul, Mike Wolf, Mike. Ah, eu vou pular para o norte e seguir lá pela... ali pela finalidade. Gente, Mike Wolf, Mike autorizado voo local Salvador, Salvador, 500 PES, rota DCT conforme. Decolagem com rumo norte em coordenação com a torre, o transponder 0114. Controle 120.8. 0114.8, 3295, decola da 17 para o norte. Tem acesso a Itaparica do 03 após. Mike of Mike, cotejamento correto, chame a torre para acionamento. Decolagem quem é no 021. Ai, que graça. Olá, o TAN 3179. Prossiga. Você haveria a gentileza você tentar interceder junto com a Infraera e tentar arrumar algum operador de SIG que a gente tentou já vir preso e não apareceu ninguém? Gente, será coordenado só um instante. Obrigado. Mike. Mike. Reporte fora do solo com Trua Norte, o ajuste no 021, 9150 graus 099. Mike Golf Mike comprou a Norte após vertical do pedágio da seu aeroporto ou através, chama controle no 20 desse 980. Ai, que graça. Interceptando o X-Ray com campo à vista, gol 1160. Gol 1160, completa final do procedimento, estando em Torre Salvador, frequência 98, decimal 95. 3895, bom dia. Salvador 63, 1160. siga. A número 1 agora? Número 1, no entanto, há uma aeronave com previsão de saída na saída Momo e se o senhor voar algum fixo à frente, irá conflitar com o seu tráfego. Problema, mantém então. Passando o setor norte, não interfere, helicóptero Robson 44. Gente do tráfego, aguardando a autorização de pouso, 1-1-60. Autorizado posto 1-0, vento 130-089, oeste do altímetro 0-2-1. Modo livre 31979175 com fim de 3:50. Ano 79, táxi aprovada da ponta de espera da pista 10, via Bate 1 e táxi à Índia. Ponto de espera Torre 1-18-95, Kenyagão 0-2-1. Copiado. Até o ponto de esperando 10, Bate 1, Índia 1895, ajustado. Obrigado, 31979. Sun 3304, Juliet is correct, cleared for Sierra Bravo, Bravo Romeo, flat level 340 via Upper Zulu 17. Arbor departure, Alpha transition. Departure from runway 10 after departure right turn. Call code 5153, departure Salvador Control 120.8. Cheers to Sierra Bravo, Bravo Romeo, flight level 340, via Upland 217, departure from runway 10, turn to the right, Arbor departure transition at left. 5153, call code 120.8, departure control. Back only the call code. 5153. Flip back correct, call me right for push and start, turn 3304. Roger 3304. 2196 para push back, selamento, guia de medo. Dois 196, push back, acionamento autorizado, chame táxi. Dois ótimos táxi, 2196. Salva no bom dia, 3179, ponto de espera 10, pronto para decolar. Bom dia, 3179, autorizado alinhar e manter pressão 0. Nem manter 10, obrigado. Voo 1160, no solo ao 01, libera a pista próxima, interseção à direita, chame solo em 121, decimal 1. 21, 1, a próxima direita, voo 1160. Salvador, bom dia, gol 1160, entrou. Gol 1160, táxi aprovado via Alfa, chame antes da táxi da Juliette. Alfa antes da Juliette, gol 1160. Posicionar 6302 para posicionamento, portão 5. Chané. Aguardando. 1. Voiduna, vez para 2000, autorizada a final do procedimento ILS, rei pistona 0, chama estabilizada, altímetro na 021. Direto Duna, desce para 2000, ajuste meio 21, o chame a 319. Cada ponto. Táxi aprovado até o ponto de espera da pista no zero, via pátio 1, táxi Índia. Ponto de espera, torre 1, 18, decimal 95, Kenegão no 021. 21, até o ponto de espera, chama a torre 1895, bom dia, 2196. 3179, decolador 02, chama agora o controle de voador em 120, decimal 8, bom voo. 208, obrigado. Bom dia, 3179, decola da El.